cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora bem, aqui no cá se fazem, cá se tocam, hoje temos quase um recordista. Só os UHF têm mais vezes participações aqui no cá se fazem, cá se tocam, e sendo certo que será difícil de alcançar, tendo em conta que dentro de dias iremos falar com Daniel Ribeiro a propósito do álbum Ao Norte. Mas hoje, e porque se imperava fizéssemos, tínhamos prometido na primavera de que iríamos falar do Seasons Falling, e tínhamos dito isso quando surgiu o Seasons Rising, daí que estamos a cumprir o prometido. Saiu no passado de 21 de setembro, e na semana em que vai estar aqui bem perto, vai estar por Aveiro e enfim, começa tocando este Seasons Falling, temos ao momento David Fonseca para falar connosco com um capítulo que se está a fechar com esta edição. Não é assim, antes mais, bem-vindo aqui uma vez mais, David. Olá, muito obrigado por me receberem mais uma vez. David, é um capítulo, efetivamente, que está a fechar, como quem diz, não é? Mas é pelo menos um capítulo novo neste ensejo para 2012. É, ou seja, eu na altura, quando me propus a fazer dois discos num ano, pronto, a ideia era exatamente essa, era fazer um disco que falasse da primavera e do verão e outro que falasse do outono e do inverno, e como estive aqui há seis meses disse que faltava apenas a segunda parte, e aqui está ela, a segunda parte chama-se Seasons Falling, e por momentos, confesso que houve um ou outro momento que eu pensei que não fosse conseguir realizar a ideia base do projeto, mas depois lá tudo se cruzou para de forma feliz acabar por ter o disco na minha mão. Por isso aqui está Seasons Falling, na segunda parte deste projeto de Seasons. And then we finished up our number. We shook hands before we ran for cover. Yet we saw the dark side of each other. Oh, I'll be on my feet again. And these thoughts, I want to put them away, but my heart will not do as I say. And it seems like such a endless day. Oh, I'll be on my feet again. com a presença deste disco, temos a sensação, de facto, que há aqui um complemento para quem tem a oportunidade já de ouvir o disco todo, e hoje estamos a divulgá-lo aqui nesta semana, ao longo do destaque, no caso Fazem Caso Tocam. É a mesma moeda e duas partes da mesma moeda, sendo que se o outro era mais musical, mais eletrónico, mais rock, talvez, este é mais músicas bastante mais emotivas. Teve mesmo essa pretensão? Sim, eu acho que não foi propositado, porque quando eu fiz os discos, efetivamente, eu nunca os separei, ou seja, no fundo para mim foi um ano de música e não cheguei ao final do primeiro disco e disse, pronto, este é o primeiro disco e agora vou fazer o segundo desta forma. Eu pura e simplesmente eu deixei que as coisas fossem acontecendo durante o espaço de um ano e elas foram acontecendo naturalmente para fazer essa divisão acaba por ser muito natural, não é? Ou seja, não foi uma coisa que eu tenha pensado efetivamente como é que ia acontecer, mas simplesmente aconteceu. E o curioso é que eu acabei por constatar é que no primeiro disco, Primavera Verão, é um disco de facto muito mais aberto do ponto de vista musical, com uma série de sonoridades que são muito mais festivas, e que à medida que fui avançando para, especialmente para o final do segundo disco, as sonoridades que foram compostas, que foram feitas, as canções foram feitas no inverno, são de facto canções, todas elas com um teor muito mais melancólico, mais nostálgico talvez, mas não acaba por ser algo curioso que as estações tenham influenciado também dessa forma a feitura das canções e que os dois discos tenham essas particularidades referentes às estações do ano. A criação destes temas são, como disse há pouco, quase contemporâneos, ou seja, eles foram vendo, não havia uma grande distinção entre eles. No entanto, se hoje em dia estivesse a separar à partida os discos, mantinha esta divisão, ou seja, aqueles que iriam para o Falling e aqueles que iriam para o Rising? Bem, isso não foi bem escolhido por mim, ou seja, a ideia como o projeto foi feito, ou seja, eu o ano passado eu resolvi fazer um disco que falasse de um ano musical da minha vida e marquei no calendário dia 21 de março, como o primeiro dia em que ia começar este projeto, e depois todas as canções que eu fui fazendo é que foram delineando o alinhamento dos discos. Portanto, eu não escolhi efetivamente o que é que iria aparecer no Falling e no Rising. O que aparece no primeiro disco é o resultado desses primeiros 6 meses de composição, e o que aparece no segundo disco é o resultado desses segundos 6 meses de composição. Ou seja, e por ordem cronológica. Portanto, as canções estão no disco pela ordem que foram feitas. Portanto, cada canção, uma canção que foi feita no dia 23 de Abril, nunca poderia estar no disco Falling, porque o Falling fala do outono e do inverno, e na altura em que tudo isso passou. Man, and now I'm the power in command. tears won't turn this thing around. And so you know I love you dearly in every way. I gave you all, but now I can't stay. Tem a percepção de que ou apareceu com o Rising, as pessoas ficaram à espera do Falling, aliás, havia a pré-venda precisamente para esse disco, para ver comprar ambos. E eu próprio assisti, por acaso, numa loja de discos, alguém que estava, enfim, a perguntar por aquilo que iria sair dentro de dias, portanto, precisamente o Falling. E isso leva a que haja, de facto, pessoas que o seguem, e seguem aqui os episódios, não é, que vai colocando esses previews desta criação de discos. Ou seja, têm cada vez mais a noção que tornou-se uma pessoa de culto. Não sei, é sempre difícil perceber se isso acontece ou não, mas percebo que há muitas pessoas, de facto, que seguem aquilo que eu faço de forma muito atenta e que vêm e seguem os meus passos musicais, o que é, do meu ponto de vista, o maior elogio que me podem fazer, porque é um facto que muitas pessoas compram os meus discos antes de os ouvirem, sequer. Portanto, isso é um elogio muito grande que me fazem, porque eu, como ouvinte de música, eu faço isso com muitos artistas que eu gosto, mesmo muitos. Há muitos artistas que eu quero seguir de uma forma atenta, e não, quando sai um disco deles, eu não penso se gosto ou não gosto do disco. Eu simplesmente compro o disco porque quero saber como é que é o percurso, não é, o novo percurso desse artista. E saber que há algumas pessoas que olham para o meu percurso dessa forma em Portugal, eu acho que é o maior elogio que me podem dar. É, efetivamente, tenho-nos essa noção. Li também que o David Fonseca vem a dizer que precisava que os dias tivessem 48 horas. É porque, efetivamente, como dizia outro, o dia não chega. Sim, sim, não chega. Eu acho que uma vida não chega. mas isso é a minha opinião, porque, pronto, eu tenho sempre a noção de que o tempo é sempre todo muito curto, não é? E que havia muito mais coisas a fazer, a dizer, a realizar, e eu acho que é exatamente essa sensação que me leva a dizer essas coisas, porque principalmente quando eu faço projetos deste género, este projeto foi um projeto muito intenso e muito longo, porque um ano e fazer dois discos nesse espaço do ano não foi uma tarefa propriamente fácil, mas dá-me sempre a sensação que no dia-a-dia, para o número de coisas que eu gostava de conseguir fazer, que era preciso que os dias fossem muito mais compridos, ou então que eu não tivesse nunca mais que dormir, não é? Que é uma coisa que eu odeio fazer, mas pronto, efetivamente vou ter que continuar a fazê-lo, espero que cada vez menos, mas pronto, é só a minha maneira de ser que faz com que eu diga esse tipo de coisa. Isso vem a propósito do seguinte, e quero enfatizar aqui, o ritmo frenético da sua vida, e é um ritmo que é difícil as pessoas acompanharem. Se não, vamos aqui ao exemplo. Quer o Rising, quer o Falling, vinha a ter a oportunidade de, via internet, as pessoas poderem fazer um download de dois temas. Sendo que neste, Nothing Wrong e The First Day, vão aparecer já a 29 de novembro e julgo que no primeiro dia do ano de 2013. Se não estou errado. Isso faz com que as pessoas, de facto, estejam despertas se querem continuar a acompanhar o que é o ritmo de vida do David Fonseca. É também uma maneira de, precisamente, criar nas pessoas essa vontade de, enfim, de acompanhar. Sim, eu acho que a ideia de lançar estes temas online foi exatamente isso. Foi para já ligá-las um bocadinho ao projeto, à ideia das canções que vão saindo ao longo do ano. E não há maneira melhor de fazer isso do que haver canções que só vão sair mesmo naquele dia específico e que só naquele dia que as pessoas vão conhecer a canção. E pronto, acaba por ser também uma maneira de estar ligado ao mundo online, porque por mais que eu goste ou não, é indiferente, é um facto que as pessoas são todas muito ligadas à internet este mundo virtual é cada vez mais uma realidade na vida das pessoas, na vida do dia-a-dia das pessoas. Eu acho que quase toda a gente passa horas na internet por dia, não é? Seja profissionalmente, seja socialmente, nas redes sociais, etc. Por isso foi uma maneira também que eu pensei em estar mais perto das pessoas, ou seja, mais perto onde as pessoas efetivamente estão. Se é lá que elas estão, achei que era uma boa maneira de poder estar também com elas, de oferecer essas canções de apenas nos dias em que elas acontecem e na internet, de uma forma virtual. She turns her head and she throws us all right down to the floor like pins falling in a row. She's smiling back at maybe she thinks I'm someone else. She can't remember everything. She's the queen of the golden sounds. She's the queen of the golden. She holds her number one. Goes hand in hand, a baton in a race, like a popular song. She's the queen of the golden sound. She's the queen of the golden. Oh, I've learned to keep the truth undercover. Oh, I've taught my heart. I've stopped the speeding. Oh, I've learned to hide some kinds of feelings. Oh, I'm so, so tired, and I just can't repeat this. So girl, tonight I'm crossing the line, and it will be alright. I'm walking right up to you, girl. Eu vou-lhe dizer uma coisa que é uma opinião pessoal, naturalmente, e se calhar não tem razão nenhuma de ser, mas não posso deixar de dizer. Este disco fez-me cada vez mais lembrar, ouvi-lo e ouvi-lo todo, o disco de vinil, com um lado A e um lado B, sendo que o lado B é o de todos o mais melancólico. Tem alguma razão de ser, eventualmente com a forma de escrita e com o tempo em que ele foi sendo feito, não é? Sim, eu acho que tem a ver com o facto de ele ter sido escrito quase todo ele, esse lado B, foi, ou seja, a segunda metade do álbum é toda escrita no inverno. E foi escrito numa altura muito específica da minha vida também, onde há uma série de histórias pessoais que acabam por se cruzar todas nestas canções. E porque quando se escreve música de uma forma tão intensa durante um ano, eu acho que a última parte do álbum já é uma espécie de uma reflexão acerca de tudo o que se passou nesse ano, sinceramente. Eu acho que a partir do momento em que eu comecei a chegar ao final da escrita deste álbum, as coisas começaram a ficar... eu comecei muito a olhar um bocadinho para trás, a perceber o que se tinha passado, e acaba por ser, pelas canções, de terem sempre um aspecto meio conclusivo e por apresentarem uma série de ideias pronto, que remetem para essa nostalgia do que se passou. Eu acho que foi por isso que esse lado B essa última segunda, essa segunda metade do disco acaba por ser, acho, mais intensa desse ponto de vista. Mas ainda bem, porque é uma das coisas que eu mais gosto de perceber nas minhas músicas, é um bocadinho essa intensidade de intenção que eu espero que o ouvinte também perceba. Já várias vezes referimos a questão daquilo que é a escolha para single, de que vem aqui a pré-anunciar com este All That I Wanted. Mas fica a sensação que há aqui muitos potenciais singles. É um disco que vai viver precisamente de ir libertando músicas para o airplay? Não sei, eu confesso que cada vez percebo menos o que é o airplay. Tenho cada vez mais dificuldade porque nós vivemos também numa altura onde os singles todos se passam de uma forma muito rápida. Ou seja, é muito difícil. Antes havia singles que eram um grande sucesso e que depois ficavam em airplay durante meses, o que também eu achava estranhíssimo, porque basicamente nunca davam lugar a outros singles dos discos a poderem ver a luz do dia. E eu acho que com a ideia de lançar dois discos num ano, logo subverte-se um bocadinho essa ideia, porque obviamente vamos ter que lançar muito mais singles, porque são muitas mais canções, não é? Eu acabo por editar, junto com as canções online que lancei, são cerca de 26 músicas num ano, são muitas canções. E por isso é provável que continue a escolher singles para lançar, e até ao próximo ano, acho que singles, vai haver singles durante 2013 ainda do Seasons Rising. Essas circunstâncias do airplay também têm a ver com o fenómeno de vendas. Se reparar, neste momento tem ambos os álbuns no top de vendas nacional. É verdade, sim. Acaba por ser incrível, mas não é um muito costume. Acho que nunca tive dois álbuns no top de vendas nacional. Mas isso prende-se também com a natureza do projeto, não é? A forma como o projeto foi apresentado é que faz com que estes discos tenham a possibilidade de estar simultaneamente no top. How wonderful to see you here, my love. The whole world happens when you're near, my love. The waterfalls, the northern lights above us, they're so insane and so hard to explain. You were all that I wanted, all that I needed, so don't just break and believe me. You are all that I wanted, all I am. Para participar neste disco, vêm escolher duas magníficas vozes. Uma já foi nossa convidada, a Luísa Sobral, a propósito na altura do seu álbum de estreia, e a outra, Malu Magalhães. Quando esteve a escrever, de algum modo, veio logo a pensar nas pessoas de que algo gostaria de ter a participação? Não, não necessariamente. Quer dizer, mais ou menos. Foram dois casos diferentes. No caso da Malu, não pensei nela quando fiz a canção, porque a canção já estava feita, sabia que queria convidar uma voz para a canção e não sabia bem qual, não sabia, ainda não tinha percebido exatamente qual é que era a voz ideal para colocar, para poder convidar para esta canção. E na altura, eu recebi um convite do Rock in Rio para fazer uma parceria no Palco Sunset, aqui em Lisboa, e eu, na altura, achei que era uma boa parceria poder convidar a Malu Magalhães, que eu admirava muito e que gostava imenso do último álbum dela. E começámos a falar sobre o espetáculo, eu e ela, online, entre Portugal e Brasil, a perceber como é que íamos fazer o espetáculo, como é que não iríamos fazer. E, entretanto, no meio da conversa, eu lembrei-me desta canção e pensei que talvez fosse uma boa parceria fazer com a Malu, se ela estivesse interessada, se ela gostasse da canção, porque achei que a canção tinha muito a ver com o universo dela. E foi assim, eu mandei-lhe a canção, ela gostou muito da canção e aceitou participar no disco. Portanto, foi dessa forma que aconteceu. In my random thoughts and places, it's been a lonely travel. I've seen the sun eclipsing in the dark, and it didn't mean a thing. Once they, you know, they win me over each day with every letter. A picture of you as a child of way back when. And I have written about it, I sing and I shout it, but I can't help to wonder why. You got my heart running faster for what's up for better. When I look into your eyes, now I realize. Com Luísa, foi um bocadinho diferente, porque eu, quando fiz a canção, eu pensei imediatamente nela. Porque ela, desde que lançou o disco a solo dela, eu disse com a Universal imediatamente, que é hoje, nós partilhamos a mesma editora, sim, que adoraria fazer um projeto musical com ela, adoraria colaborar com ela musicalmente, fazer qualquer coisa. Porque gostei muito do disco e achei que nós tínhamos muitos universos em comum. E quando fiz a canção, foi a primeira pessoa em que eu pensei imediatamente, foi no Luísa. E acabei por convidá-la e ela também gostou da canção e participou no disco. Portanto, eu acho que são duas pessoas muito diferentes musicalmente, a Luísa Sobral e a Malu Magalhães, mas são dois absolutos talentos. Eu acho que são duas pessoas que ainda vão dar muito à música mundial, sinceramente. Mesmo no caso da Luísa Sobral, eu acho que ela vai crescer muito. Eu acho que é uma das maiores artistas que Portugal viu nascer nos últimos anos. E eu acho que para mim foi uma honra poder tê-la no disco a cantar as canções, porque eu acho que são pessoas de extremo talento, e é para mim, como eu disse, uma honra poder tê-las nessas canções. Enfim, foi The Cherry on Your Cake, não? Exatamente. There's not a single spark to ignite all the fireworks that could light up this dark. And so the movie ends, who knows how it began, before we say goodbye. Find the right tone and then go ahead and try. I see clouds taking form. I'm watching the storm from afar. And it's alright to give. Still all that comes with you will stay like it was built to last. But it shall pass. We won't get to the part where we escape the angry mob. Well, before all is recordo aqui dos álbuns anteriores, lembro que este, para os nossos ouvintes, que este é o seu quinto álbum a solo, não é? Descorando aqui os álbuns do tempo da banda que tinha em Leiria, aliás, de onde é original o David Fonseca, e já tinha tido várias participações. Eu recordo, provavelmente, na altura tinha uma questão de oportunidade com a Rita Red Shoes, não é? Portanto, que aliás não vem agora a estar incluída na sua banda, mas enfim, está mais dedicada ao seu projeto a solo. Exato. No caso da participação ao vivo, David Fonseca vem a convidar muitos músicos, porque no que diz respeito à gravação do álbum, praticamente, não é na totalidade, e menos aqui até, vem a gravar quase todos os instrumentos. Pode ser um exagero, mas de algum modo solitário essa gravação. É um bocadinho, apesar de neste disco mesmo assim ter muitos convidados e tentar colaborar com o maior número de pessoas possível, mas é um facto, muitas das canções eu gravo muito, mesmo muitos instrumentos, aliás, o caso da Malu, da canção da Malu, é uma delas, não é? Onde toco praticamente os instrumentos todos. Aliás, não, nem se toco mesmo os instrumentos todos, nem sequer é quase, é mesmo todos os instrumentos. O que acontece, eu acho que isso acontece por uma questão até muito mais prática do que propriamente uma escolha, porque eu quando faço as canções e quando elas partem a maquete de minha casa, as maquetes já são elas todas muito sofisticadas, e acabam por, muitas das coisas que acontecem nas maquetes acabam por ficar nos discos, não é? Começa logo por aí. Muitas das minhas ideias iniciais e que faço em maquete em casa acabam por vir mesmo a fazer parte do disco final. E não sei se às vezes é solitário, é um facto, mas também tem a ver um bocadinho com aquilo que eu pretendo para a música no final, como é que eu quero que a canção resulte e se eu acho que é necessário a inclusão de um novo músico ou não para poder alterar alguma coisa. Eu às vezes acho que não há mesmo mais nada que eu queira pôr na canção e daí não convidar mais pessoas a poderem estar presentes nas canções. Mas não quer dizer que não colaboro bastante, até eu agarro o maior número de oportunidades possível para o fazer, só que, simplesmente, às vezes não acontece, não é tanto por uma questão de escolha, mas é mais porque, simplesmente, acontece assim. Nesse trabalho solitário, então, fica aqui alguém, com certeza, onde previamente dá-lhe a conhecer o trabalho. Há alguém em quem confie, enfim, para mostrar primeiro e a recolher opiniões? Sim, o meu produtor, Nelson Carvalho, que me acompanha há muito tempo nos meus discos, estou a gravar com discos com ele desde 2007, e geralmente é sempre a primeira pessoa a que eu mostro as canções para que também friamente me possa dar a sua opinião, porque às vezes quando os autores das canções são sempre muito incluídos na emoção da canção, não é? Portanto, às vezes não tem é mais difícil dar dois passos atrás e olhar para a canção. Há uma distância, não é, que é necessária. Exatamente. E para isso conto completamente com a ajuda do Nelson Carvalho, porque é uma forma de que ele tem de ouvir as canções completamente diferente da minha, e uma pessoa que acabará por gravar os discos comigo, por isso é geralmente a primeira pessoa que eu mostro. Sleeping. diz respeito ao vivo, na altura que falávamos aqui do Rising, o David Fonseca falávamos precisamente que com a entrada do outono, de algum modo preferia salas mais curtas e estas músicas adequam-se a isso mesmo. É um bocado isso que, por exemplo, durão estar à espera, dentro de dias, as pessoas que o vão ver a Aveiro? Não necessariamente, porque eu estou a fazer uma turnê de teatros um pouco por todo o país e em Aveiro nós não vamos tocar num teatro, nós vamos tocar na Recepção ao Caloiro. Portanto, são duas coisas diferentes, não é? O espetáculo da Recepção ao Caloiro será, obviamente, muito mais... Mais Rising, não é? Exatamente, um bocado mais virado para o lado mais elétrico, eletrónico destes discos. Mas nos teatros é onde eu tenho tido a oportunidade, ainda agora acabei de fazer o Teatro Olga Cadaval e o Teatro Circo em Braga, aí sim tive a oportunidade de focar um bocadinho mais o disco Falling e que tem canções que se adequam mais a este tipo de ambiente. Agora, na Sazão ao Calor em Aveiro, não, será um espetáculo todo ele muito mais virado para cima e para o tipo de evento também que está a ocorrer. Presumo que irá ter consigo o Nuno Simões, o Paulo Pereira e o Sérgio Nascimento. Sim, isso em Aveiro terei ainda o Ricardo Fiel e a Francisca Cortesão no palco, e só nos teatros é que eles não estão comigo, estamos a tocar em quarteto. Para os mais estreitos, Francisca Cortesão da Minta, não é? Exatamente. De quem há cerca de um mês fizemos aqui destaque aos Minta de Brook Trout, precisamente o seu álbum. Exatamente, que eu disse no dela. Exatamente. Curiosamente, esses músicos com quem vai participando vão tendo vidas alternativas, não temos, mas vidas paralelas com outras bandas. Como é que, enfim, vão ter, sendo que o David Fonseca de todos eles é o que tem mais expressão, vão ter consigo também para ter opiniões ou de algum modo para saber, e o David interessa-se nessas vidas paralelas, digo assim? Claro que sim, eu acho que o acabam por não ser vidas paralelas algumas, porque no caso da Francisca, por exemplo, é mesmo o projeto dela, o projeto solo dela, praticamente, a banda dela, que já existia, já tinha antes de vir tocar comigo sequer. E eu acho que são, obviamente, que nós estando todos dentro de uma banda e tocando todos música, interessando-nos, obviamente, todos pelos projetos uns dos outros, e as formas de os realizar são exatamente as mesmas, têm as mesmas dificuldades e os mesmos objetivos, mas sim, falamos muito sobre música e sobre o que é que cada um está a fazer e o que é que, como é que as canções estão a ser gravadas, pormenores muito técnicos às vezes sobre as coisas, mas acima de tudo gostamos de ouvir as canções uns dos outros e os projetos, porque eu acho que acima de tudo na minha banda gosta-se de música, não é? E quando se gosta de música, pronto, fala-se de música, é inevitável. Aquelas viagens de carrinha é muitas vezes do que se fala, é da música, e ouve-se e discute-se isso. Não são só os Amazing Cats que estão à espera da componente de vídeo, já que falámos talvez nas nossas conversas, e uma vez volto agora a saber. Estou de algum modo à espera dos vídeos que vêm para este Seasons Falling, sendo que há um, por uma razão qualquer, até porque gosto muito do tema, reporto-me aqui a At Your Door, estou à espera do que é que lhe sugere em termos de imagem estas músicas. O que é que temos na calha aí à espera? Bem, não sei, porque nós... Efetivamente, uma das coisas que aconteceu com o facto deste projeto ter sido tão intenso e ter dois discos, não é? E o facto de ser eu geralmente que realizo também os meus próprios vídeos, acabou por atrasar quase toda a ideia de fazer vídeos, não é? Estás 48 horas falho, não é? Exatamente, portanto eu consigo fazer o vídeo de abertura deste disco com o What Life Is For, mas ainda não fizemos mais nenhum disco, nenhum vídeo para este projeto, que eu penso que estará na calha para muito em breve. De certeza que até ao final de outubro já estará cá um disco, mais um vídeo fora. Mas sim, espero fazer outros vídeos, não sei exatamente como é que eles serão, porque como disse, esse é de Chordor, então não faço ideia, porque nunca pensei nisso. Nós neste momento estamos a trabalhar. Eu desculpe ter sugerido só isso porque é o tema que mais gosto do álbum. Também é um dos que eu mais gosto, curiosamente, é um dos que eu mais gosto do disco. Mas não tenho efetivamente nenhuma ideia de como as coisas vão acontecer nos vídeos. Tenho o próximo, que é o All That I Want, para o Senhor Paz Gonçalves, mas é possível que ainda venha a fazer muito mais vídeos e espero que ela também seja uma das contempladas. Vem a misturar e bem a presença na internet e até aliciar as pessoas a vir buscar os temas que só aí estarão disponíveis, mas traz-nos aqui um reverso da medalha, que é a venda dos discos. Já sabemos que o sucesso ou não de um álbum deixou de ser, poder ser aferido pela venda, não é? Cada vez mais há enfim, fenómenos de cópia que são virais da internet. Como é que o David Fonseca hoje em dia vê este fenómeno? Há uma coisa que eu tenho que ser claro. Eu sou contra o download ilegal de canções, porque não faz lógica para mim que as canções que tanto fazem parte da vida das pessoas que não tenham nenhum valor para estas pessoas, porque especialmente eu digo muitas vezes isto porque mais do que até de aquilo que acontece comigo, eu acho que para uma banda nova é muito mais complicado vir a fazer disto uma profissão porque tem muitas dificuldades logo ao início, ou seja, começar uma banda e se engrar com ela é uma coisa muito difícil. Quando estamos numa altura em que uma banda primeiro que consiga fazer disso uma profissão e que tenha um retorno financeiro daquilo que as pessoas gostam ou não da banda, repare, no momento em que vivemos, é possível haver milhares de pessoas a gostar de uma banda e a banda não conseguir viver do facto da ideia da profissão de ser músico. Isso para mim não faz qualquer lógica. E isto está tudo muito ligado, não é? Porque depois as pessoas defendem muito a ideia de que os músicos ganham ao vivo aquilo que não ganham a vender discos, o que é uma pura mentira. Porque em Portugal, infelizmente, os teatros ainda são a única forma de colocar praticamente uma banda a tocar ao vivo pela estrada, que apresentam condições sempre muito difíceis e diversas, nem sempre são as mais fáceis de conseguir contornar por uma banda nova. E depois, a maior parte das vezes, as pessoas veem os concertos ao vivo de graça, porque não esquecer que a maior parte do interior de Portugal é feito, o circuito de concertos é feito através de festas que existem um pouco por todo o país, festas regionais, festas da cidade, festas relativas a indústria também, e as pessoas realmente são contratadas para fazer estes concertos e as pessoas vão vê-los de graça. Portanto, a minha impressão é que no final do dia a música não tem nenhum valor, ou seja, as pessoas não dão nenhum valor à música que faz efetivamente parte do seu dia-a-dia. Portanto, eu tenho que ser contra o download legal, porque não faz qualquer lógica que algo que tenha uma importância tão grande na vida das pessoas que não permita a quem as faz, ou seja, quem as faz estas canções, de poder fazer disso uma profissão. Que é outra coisa que eu defendo, que é não concordar com a ideia de que a música tem que ser uma coisa feita em part-time. Não é possível isso. Nós, no nosso país, tem que produzir músicos como profissão, assim como tem que produzir atores, como tem que produzir artistas, tem que produzir também pessoas que fazem essas coisas a tempo inteiro. E para fazer isso tem que haver condições de profissão para que as pessoas possam fazer isso. Por isso eu acho que a internet ajuda muito em muitas coisas, mas também não é o chamado pau de dois bicos, não é? Agora, é preciso saber viver com isso, é preciso saber perceber que hoje em dia as pessoas há uma série de coisas que não estão dispostas a fazer e que veem a música de outra forma, mas é preciso alguma inteligência, acho eu, do ponto de vista de distribuição, de promoção, de fazer chegar aquelas canções às pessoas, de também lhes oferecer alguma coisa, acho que sim, porque no fundo acaba por ser tão banal a ideia de que é tudo grátis, que as pessoas acabam por se acostumar à ideia de que lhes vão oferecer alguma coisa. Precisamente. Não se dá valor a nada, não é? Exatamente. Mas acima de tudo, eu acho que as pessoas, mais tarde ou mais cedo, vão entender, se não apoiarem as bandas que elas, e as músicas, e as pessoas que fazem as músicas que elas gostam, que as pessoas têm a tendência a desaparecer, pois simplesmente, porque não têm hipótese de fazer disso a sua vida, e não têm hipótese de perseguir essa profissão. Portanto, eu acho que nós levámos uma mudança muito grande num espaço muito curto de tempo. Ou seja, nós passámos quase de uma coisa à outra num espaço muito curto. E nós só agora, e não somos só nós artistas e o público é que também está a perceber qual que é a melhor forma de estarmos todos juntos nisto e disto poder continuar a ser uma relação em que os músicos, não só os músicos e depois todas as pessoas que fazem parte do universo da música, os técnicos, as pessoas que estão nos bastidores, porque a música não é feita apenas de músicos, não é feita de um número de pessoas gigantesco. E eu acho que vai demorar um bocadinho a indústria toda a equilibrar-se para poder continuar a fazer disso uma profissão, e obviamente há coisas que nunca voltarão a ser como eram, mas isso também não acho que tenham que ser, porque acho que as coisas mudam, por simplesmente, e eu acho que isso é bom, é uma coisa boa que as coisas sejam sempre a mudar e não sejam sempre iguais. Mas eu acho que ainda não se encontrou o balanço, especialmente, e eu digo isto inúmeras vezes, especialmente para permitir que novas bandas surjam no mercado com a mesma força que surgiu há 10 anos atrás. Ou seja, isso, eu julgo que, por exemplo, uma banda como o Silence 4 hoje em dia nunca teria nem um quinto do sucesso que teve quando surgiu em 1998. E isto porque a forma que tem de chegar às pessoas é radicalmente mais difícil do que era na altura para conseguir fazer chegar a música às pessoas. Por isso, não sei, eu acho que muitas coisas vão mudar, mas eu vejo isto tudo de uma forma muito positiva, porque eu acho que aquilo que conta no final é que as canções cheguem às pessoas, que as pessoas possam viver as coisas possam viver as bandas e as canções da forma mais pessoal possível, e que as bandas possam fazer a sua vida de profissionais de músicos como eu acho que têm o direito de fazer. Muito bem, e só dar aqui uma nota, e há dias recebi um mail, enfim, e não vale a pena dizer a que artista se referia, mas perguntavam-me porque é que eu não tinha entrevistado determinada pessoa e porque é que não divulgavam o seu disco. E eu infelizmente tenho que dizer aqui, e como já disse a quem mandou esse mail, é que também tem muito a ver também com a divulgação que as editoras ou os autores são feitas. Há coisas que não chegam às rádios, né? Por mais que se queira divulgar, com alguma pena nossa, não se consegue, portanto. E no caso presente é uma pessoa que já com bem implementada no mercado português, pertenceu, enfim, pertenceu aos Madre Deus, posso dizer assim, e que hoje está a solo, e que as suas edições não chegam às rádios. Ora, por mais boa vontade que haja. Isso tem a ver com, às vezes, com. Eu acho que tem a ver também com uma. Com organização, com vontade, porque às vezes nem a culpa nem sequer é bem dos artistas, ou dos editores, claro, apenas porque as coisas simplesmente acontecem assim. O que é certo é que é preciso, é que cada vez mais, eu acho que isto é de realçar, que cada vez mais o trabalho de bastidores, de uma editora, de um músico, é exatamente igual ao de uma rádio, que aqui há uns anos tinha muito mais dificuldades num aspecto, mas agora tem outras dificuldades noutros. Quer dizer, eu acho que é a mesma coisa, e que não há nada que fale mais, acho eu, do que o trabalho. Espero eu que seja sempre isso que fale mais. Por isso eu acho que é igual para todas as áreas, é exatamente a mesma coisa. E serve também para enaltecer a disponibilidade e a boa vontade que tem tido para connosco, e pelo qual temos sempre interesse em ter a porta aberta para a Luís Fonseca. David, muito obrigado pela disponibilidade, e claro, obrigado, e cá estaremos a marcar encontro daqui a uns meses, não é? Para um novo trabalho, que estamos aqui até, porque provavelmente. Não seja daqui a uns meses. É que se for daqui a uns meses vai ter uma coisa, que é 3 álbuns no Top Nacional. Não, espero que não, espero que não. Tem que ser daqui a mais tempo. Agora é a altura de tocar ao vivo e de passar um bocadinho, e estar um bocadinho com as pessoas, acho que sim. Muito bem. Um abraço, obrigado por tudo, David. Um grande abraço, obrigado. Adeus. I feel tired of feeling down. I don't know what was I running from. I woke up and I saw a face. For a moment I thought that you were someone else, someone real. Played a hero, I played a child. I did my best, I did enough. Stretched my arms around the sun, but they can't find you in this wilderness of hope, like I wish they did. I'm I feel calm and I feel safe. I'm all awake and afraid. In the calm.